essa bomba do meu coração. Meu tabuleiro é mais versátil que o seu. Sou timbaleiro, faço música do pilão. Sou pop de rua, sou arruaceiro. Em fevereiro sou primeiro do pilão. Sou pop de rua, sou arruaceiro. Em fevereiro sou primeiro do pilão. Só você que tiver merenda, só você que tiver muamba, só você que tiver zabumba do meu coração. Só você que tiver merenda, só você que tiver muamba, só você que tiver zabumba do meu coração. Só você que vai.